amor que eu não vou perder. Posso falar um pouco da minha solidão quando ausenta, penso que não vai voltar. Quem diz é o coração que eu não vou dizer. Posso falar um pouco da minha solidão.